Nunca pensei que um dia pudesse acordar, abrir os olhos e ver que já não estavas lá, do meu lado. Mas eu distraí-me um pouco, e um pouco foi mais do que o suficiente para te perder. Bem que me tinhas avisado, ou antes pedido docemente. Tem atenção comigo, por favor. Tem atenção comigo, meu amor, porque eu não sou desses que fingem que não vêem. E o meu coração já aguentou o que podia aguentar. Espera um pouco. Quem é Já é quase de dia. É hoje que te vou dar o teu brinquedo novo. Calma, já falta pouco. Mas já falta pouco. Passaram alguns anos, nem sequer vinhas nos meus planos. Saíste-me a sorte grande. E eu cá vou, usando os louros deste achado, contigo de braço dado, para todo um lado. Eu vou até morrer. Agarrado a ti, vou sem hesitar. E se o chão desabar, que nos leve aos dois, vou agarrado a ti. Meu amor, na rota da quer coisas com regatinha, saíste a minha sorte grande. E eu cá vou, à minha sorte abandonado, contigo de braço dado, para todo lado. Eu vou até que passem os anos, por menos que eu faça planos, sais-me sempre a sorte grande. Agarrado a ti, vou sem hesitar. E se o chão desaba, que nos leve aos dois, sem hesitar. E se o chão desabar, apareceu e o teu corpo tocou num recanto do meu. Uma dança acordou e o sol apareceu, de gigante ficou, num instante apagou o sereno do céu. E a calma guardada em mim, o desejo a contar segundo o fim, foi no ar que te deu, e o teu canto mudou, e o teu corpo do meu, uma trança arrancou, e o sangue arrefeceu, e o meu pé aterrou, minha voz sussurrou, o meu sonho morreu. Dá-me mar, o meu rio, minha calçada, dá-me quarto vazio da minha casa, vou deixar-te no fio. O corpo esqueceu o caminho onde andou, nos recantos do teu, e o luar se apagou, e a noite emudeceu, o frio fundo do céu foi descendo e ficou. Mas a mágoa não mora mais em mim. Já passou, desgastei, para lá do fim. É preciso partir, é o preço do amor, para voltar a viver. Já nem sinto sabor, a suor e pavor, do teu colo a ferver, do teu sangue de flor, já não quero saber. Dá-me o mar, o meu rio, a minha estrada, o meu barco vazio, na madrugada, vou deixar-te no frio da tua fala, na vertigem da voz, quando enfim se cala. Música gospel em destaque no Canal 1, com a chave para abrir as portas a um novo dia. Gospel Hits, um programa produzido pela Rede Gospel, que durante 60 minutos o presenteia com músicas essencialmente cristãs. Gospel Hits, aos domingos, às 9 da manhã, no Canal 1. Sabemos por alto o que se passa no país e no mundo, mas nem sempre refletimos sobre os assuntos. Acompanhe Carlos Bonaparte na análise semanal a um dos temas mais marcantes da atualidade nacional e internacional. Não perca Nós e o Mundo, às sextas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Programas que eu sou barulhada! E aqueles cabelos! Estás preparado? Então vem daí! GSL, Geração Sem Limites, às quartas, das 6h30 às 7 da tarde, no Canal 1. Se recordar é viver, a Expresso 80 é viajar no tempo. No Canal 1, oferecemos-lhe 2 horas inteiramente dedicadas ao que de melhor se fez na música e na década de 1980. Carlos Cruz apresenta a Expresso 80, aos domingos, das 13 às 15 horas, no Canal 1. Às sextas, às 5 da manhã, há um espaço dedicado à música erótica e de dança. Sextas-feiras, 5 da manhã, no Canal 1. A Bíblia é mais do que um livro. Contém vários outros livros, cada um com a sua função. É o guia do cristianismo e não só. Mais de um ponto de vista informativo e de entendimento do que incentivo à crença religiosa. O Canal 1 convida-o a conhecer um dos livros sagrados da humanidade. A Bíblia. O som do livro. Produto Rádio Transmundial de Portugal, que vai ao ar às sextas, às 20h30, aqui no Canal 1. As noites de domingo estão melhores do que nunca no Canal 1. Das 21 às 23 horas, o programa Noites de Domingo apresenta-lhe vários conteúdos, entre música, conversas, entrevistas e alguns momentos para recordar o passado presente da nossa estação. Não perca, aos domingos, um espaço único no qual o estimado ouvinte também pode participar. Noites de Domingo, aos domingos, a partir das 9 da noite, no Canal 1. Porque não há presente sem passado, lançamos o repto aos nossos ouvintes para juntos fazermos uma retrospectiva sobre o mundo que nos rodeia. Retrospect, um espaço onde semanalmente falamos da carreira de um artista ou conjunto de artistas segundo múltiplos pontos de vista. Retrospectivemos em Retrospect, todos os domingos pelas 10h30 da manhã com Carlos Bonaparte no Canal 1. Lugar Algures, sextas-feiras, 18h30, no Canal 1. Os acontecimentos que sobrevoam o espaço aéreo internacional, economia, política, desporto. Informação em síntese do ponto de vista global. Antena Web Informação, de segunda a sexta, depois de 2000 ans d'histoire, por volta das 14h30, no Canal 1. Eu durmo com quem eu quero, com quem eu quero. o que quero fazer. Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero aquilo que quero fazer. Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero aquilo que quero fazer. Eu durmo com quem eu quero e faço o que me apetece. Com quem eu quero aquilo que quero fazer. Contigo assim, e sei dos teus erros, os meus e os teus e os meus, amores que não conheci. Parasse a vida um passo atrás, quis-me capaz dos erros renascer em ti, e se inventado o teu sorriso for, fui inventor, criei um paraíso assim. Algo me diz que há mais amor aqui, lá fora somente eu já fui de cor por aí. Somente só, só minto só. Hei de te amar, ou então hei de chorar por ti. Mesmo assim, quero ver-te sorrir. E se perder, vou tentar esquecer-me de vez. Conto até três, se quiser ser feliz. Se há tulipas no teu jardim, serei o chão e a água que da chuva cai para te fazer crescer em flor, tão viva a cor. Meu amor, eu sou tudo aqui. Sábado à noite não sou tão só, somente só, a sós contigo assim. Não sou tão só, somente só. Hei de te amar, ou então hei de chorar por ti. Mesmo assim, quero ver-te sorrir. E se perder, vou tentar esquecer-me de vez. Conto até três, se quiser ser feliz. Hei de te amar, ou então hei de chorar por ti. Mesmo assim, quero ver-te sorrir. E se perder, vou tentar esquecer-me. Conto até três, se quiser ser feliz. Hei de te amar, ou então hei de chorar por ti. Mesmo assim, quero ver-te sorrir. E se perder,

Já não tenho mais para dar, nem carinho nem beijar. Já não sei o que sou, minha vida sem ti acabou. Já não tenho mais para dar, nem amor e nem beijar. Já não sei o que sou, já não conjugo o verbo amar. Tudo acaba um dia, este brilho no olhar. Quando se está de partida, já não se pode disfarçar. Foste embora sem adeus, meu peito chama por ti e procura os olhos teus, mas já não estás aqui. Tudo acaba um dia, mesmo a história mais linda. Eu bem acreditei, mais uma vez eu sonhei. Já não tenho mais para dar, nem carinho nem beijar. Já não sei o que sou, minha vida sem ti acabou. Já não tenho mais para dar, nem amor e nem beijar. Já não sei o que sou, já não conjugo o verbo amar. Tudo acaba um dia, esta dor no coração. Vai embora a magia e leva a nossa paixão. Já não tenho mais para dar, nem carinho nem beijar. Já não sei o que sou, minha vida sem ti acabou. Já não tenho mais para dar, nem amor e nem beijar. Já não sei o que sou, já não conjugo o verbo amar. Mais para dar, nem carinho nem beijar. Já não sei o que sou, minha vida sem ti acabou. Já não tenho mais para dar, nem amor e nem beijar. Já não sei o que sou, já não conjugo o verbo amar. Não tenho mais para dar. É só o salário mínimo que não dá para viver. Pago água, pago luz, segurança social. O dinheiro assim não chega, dou de baixo ao hospital. Não tenho dinheiro, não tenho. Que chata situação. Estou esperando o fim do mês para arranjar tostão. Não tenho dinheiro, não tenho. Devo tudo ao merceeiro. Pago no supermercado. Lá não se vende fiado. esta crise não acaba, é sempre uma aflição. Não tenho dinheiro para nada, nem existe solução. Trabalho noite e dia para não ter falta de pão, mas tenho muita alegria dentro do meu coração. Não tenho dinheiro, não tenho, que chata situação. Estou esperando o fim do mês para arranjar gestão. Não tenho dinheiro, não tenho, devo tudo ao mestreiro. Pago no supermercado, lá não se vende fiado. Tenho dinheiro, não tenho, que chata situação. Estou esperando o fim do mês para arranjar gestão. Não tenho dinheiro, não tenho, devo tudo ao merceeiro. Pago no supermercado, lá não se vende fiado. Não tenho dinheiro, não tenho. Nunca pensei, nem em sonhos posso jurar, que por alguém como tu me pudesse apaixonar. Um homem para mim tem um quê de especial. E tu podes bem crer, aí és um homem banal. Nunca entendi, nem tão pouco sei explicar. Talvez sejam os opostos que nos levam a aproximar. Mas a brincar, faz tudo aconteceu. Teu coração roubou o meu, teu coração roubou o meu. A brincar, faz tudo aconteceu. Um mundo novo para mim nasceu, um mundo novo para mim nasceu. Beca-me coisa assim, isso podes crer. Ai, era um homem para mim, que sei nas revistas, na TV ou em jornais. Apaixonar-me por ti, eu nunca, jamais. Nunca entendi, nem tão pouco sei explicar. Talvez sejam os opostos que nos levam a aproximar. Mas a brincar, faz tudo aconteceu. Teu coração roubou. desde sempre há festa na minha terra. Quando a malta pula, grita e até berra, vamos a pé sempre com a animação. Hoje descontrai e alimenta o coração. Mas este ano é diferente do normal. Comprei um carro lindo, dois lugares comercial. E dois amigos quiseram comigo ir. Fomos os três, mas eu tive de pedir. Devagarinho, devagarinho, entram os dois, ninguém se vai aleijar. Devagarinho, devagarinho, entram os dois e nada se vai estragar. Devagarinho, devagarinho, entram os dois, ninguém se vai aleijar. Devagarinho, devagarinho, entram os dois e nada se vai estragar. Incentivo para não baixar os braços. Aquela determinação e luta contra a desigualdade que ainda existe. Não é um programa feminista, mas sim, é um programa para elas, para nós, para todas as mulheres do mundo. Mulheres de Esperança, um programa da Rádio Transmundial de Portugal com transmissão no Canal 1. Mulheres de Esperança, às sextas-feiras, às 20h50, no Canal 1. Não é por acaso que está a ouvir estes certos musicais. Se reparar, nenhum deles é cantado nos idiomas que estamos acostumados a ouvir, português ou inglês. E é disto mesmo que vamos tratar no programa Musicália. Durante 30 minutos por semana, Carlos Bonaparte trar-lhe-á melodias que, embora sejam cantadas noutros idiomas, como húngaro, croata ou alemão, têm muito para nos contar.

cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Extraño como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy bebiendo a diario. Estoy moviendo, amor, porque te extraño. Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores. Por lo que quieras, no sé, pero te extraño. Siento solitario, cada momento que estoy bebiendo a diario. Estoy moviendo, amor, porque te extraño. Extraño cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores. Por lo que quieras, no sé, pero te extraño. Que a alma se esvazia como o cântaro de água, o amor acaba. Porque a nuvem se dissipa como sombra que desliza, o amor acaba. Porque o sentimento é vivo, as palavras absurdas, o amor acaba. Que o coração ao dar-se chega um dia em que se cansa, o amor acaba. Porque a vida é uma cadeia que tem elos que se quebram, o amor acaba. Porque chega a ser tão triste a carícia mais divina, o amor acaba. Porque somos como rios em que a água nunca para, o amor acaba. Porque morrem os desejos dos abraços e dos beijos, o amor acaba. Porque o tempo se consome, porque nunca para e corre. O amor não é eterno,

preciso desse amor, como d'água para viver. Estou no deserto, faz calor, no teu corpo vou beber. Matar a minha sede, matar esse desejo, dar asas à ilusão e no teu corpo me perder. Está linda para sonhar contigo. A noite está linda para pecar por amor. A noite está linda, vem ser feliz comigo. A noite está linda, a noite está linda para sonhar contigo. A noite está linda para pecar por amor. A noite está linda, vem ser feliz comigo. A noite está linda. Esta noite eu quero me perder contigo. Eu amo-te. Vem ser feliz, vem ter comigo. Eu amo-te. Vem esta noite. Já comprei rosas vermelhas, o anel que tu gostas e até o champanhe. A noite está linda para sonhar contigo. A noite está linda para pecar por amor. A noite está linda, vem ser feliz comigo. A noite está linda, a noite está linda para sonhar contigo. A noite está linda para pecar por amor. Está linda, vem ser feliz comigo. A noite está linda. Esta noite eu quero ser o teu. Eu amo-te. Esta noite eu quero ser o teu querido. Eu amo-te. Vem esta noite, vou encher-te de carícias, saciar os teus desejos. Vem esta noite. A noite está linda para sonhar contigo. A noite está linda para pecar por amor. A noite está linda, vem ser feliz comigo. A noite está linda, a noite está linda para sonhar contigo. A noite está linda para pecar por amor. A noite está linda, vem ser feliz comigo. A noite está linda, a noite está linda. A ouvir é Irish, música tradicional irlandesa. No canal 1 dedicamos-lhe 2 horas por semana em Sound Irish, um espaço com locução inglesa que, mais do que a música, aborda a cultura da República da Irlanda. Não perca aos sábados, a partir das 15 horas, com a apresentação de Joe Bollard, Sound Irish, no canal 1. saiba o que aconteceu na última semana em Portugal. Carlos Bonaparte deixa-o a par das principais notícias do país em apenas 15 minutos. Saiba tudo sobre política, economia, ciência ou artes em Portugal Informativo. Segundas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda à sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. As noites de domingo estão melhores do que nunca no Canal 1. Das 21 às 23h, o programa Noites de Domingo apresenta-lhe vários conteúdos, entre música, conversas, entrevistas e alguns momentos para recordar o passado presente da nossa estação. Não perca, aos domingos, um espaço único no qual o estimado ouvinte também pode participar. Noites de Domingo. Aos domingos, a partir das 9 da noite, no Canal 1. Entretenimento, consolas, videojogos, indústria, palavra-chave de joystick, o espaço radiofónico dedicado ao mundo dos videojogos e a tudo o que ele envolve. Joystick, um programa de produção externa às segundas-feiras, das 5 às 6 da manhã, no Canal 1. Tachos, panelas, copos, pratos, tigelas. Ah, falta facas, garfos e, claro, os ingredientes. Ok, estamos prontos para mais uma edição. Rádio Cozinha. Às sextas-feiras, pelas 19h15, o Canal 1 apresenta-lhe um programa que certamente não o vai deixar indiferente. Se gosta de culinária e quer preparar aquela receita especial para um almoço ou um jantar de ocasião, pois muito bem, tem à sua disposição o programa Rádio Cozinha. Durante 15 minutos, Margarida Silva apresenta-lhe uma receita com os detalhes suficientes para que a prepare com primor. Rádio Cozinha. Às sextas-feiras, pelas 19h15, com a apresentação de Margarida Silva, no Canal 1 da Antena Web. Aos sábados e domingos, o Canal 1 apresenta-lhe um programa sem locução, mas que vai marcar a diferença. Aldeia Europa é um programa onde, durante 25 minutos, a partir das 10 da manhã, trazemos músicas dos diversos países que constituem o velho continente. Enquanto ouve o programa, o ouvinte pode consultar a lista das músicas no arquivo da Antena Web, bem como o país a que pertencem. Da Arménia a San Marino e da Dinamarca a Andorra, não perca. Aldeia Europa, sábados e domingos, das 10 às 10h25, no Canal 1. Às terças-feiras, às 23h, atravessamos os 7 mares e os 5 continentes para descobrir um pouco mais do mundo em que vivemos. Eruditânia, um programa com a duração de 60 minutos, onde falamos com cidadãos anónimos que nos contam o dia-a-dia do país onde vivem, mediante a sua experiência de vida. Eruditânia, um programa de locução espanhola, todas as terças-feiras, às 23h, no Canal 1. Disse logo e foi comprar. E toda a gente na aldeia começou logo a cantar. Ó José, aperta o laço. Ó José, aperta o bem. Ó José, aperta o laço. Ó José, aperta o bem. Que o laço bem apertado, ai, ó José, fica-te bem. Que o laço bem apertado, ai, ó José, fica-te bem. Com um laço tão catita, toda a vida se mudou. E até a Maria Rita logo José cobiçou. Combinou-se o casamento, que foi bem curto o namoro, pois até nesse momento ele ouviu cantar em coro. Ó José, aperta o laço. Ó José, aperta o bem. Ó José, aperta o laço. Ó José, aperta o bem. Que o laço bem apertado, ai, ó José, fica-te bem. Que o laço bem apertado, ai, ó José, fica-te bem. Diz agora toda a gente que o José sem desatinos já guardou todo contente muitos laços pequeninos. Almoce para o Josézinho que o casal espera por fim. E é sorrir com carinho que hoje o povo canta assim. Ó José, aperta o laço. Ó José, aperta o bem. Ó José, aperta o laço. Ó José, aperta o bem. Que o laço bem apertado, ai, ó José, fica-te bem. Que o laço bem apertado, ai, ó José, fica-te bem. Ó José, aperta o bem. Que o laço bem apertado, ai, ó José, fica-te bem. Que o laço bem apertado, ai, ó José, fica-te bem. Cem anos que eu viva, não posso esquecer-me daquele navio que eu vi naufragar. na boca da vala, tentando perder-me aquela janela virada para o mar. Sei lá quantas vezes desci esse tejo e fui pro mar fora com a alma a sangrar, levando na ideia os lábios que invejo e aquela janela virada para o mar. Marinheiro do mar alto, quando as vagas uma a uma prepararem-te um assalto para fazer teu barco em espuma, repara na quilha bailando na crista das vagas gigantes que o querem entregar. Se não tens cautela, não pões mais a vista naquela janela virada para o mar. Mais ainda houvesse mais portos correra, lembrando-me em noites de meigo luar, de uns olhos ganhados que estavam à espera naquela janela virada para o mar. Mas quis o destino que o meu mastodonte, já velho e cansado, viesse na boca da barra e mesmo de fronte daquela janela virada para o mar. Marinheiro do mar alto, olha as vagas uma a uma, preparando-te um assalto entre montes de alva espuma. Por mais que elas bailem numa louca orgia, não trazem desejo de me torturar, como aquela doida que eu deixei um dia naquela janela virada para o mar. Marinheiro do mar alto, olha as vagas uma a uma, preparando-te um assalto entre montes de alva espuma. Por mais que elas bailem numa louca orgia, não trazem desejos de me torturar, como aquela doida que eu deixei um dia naquela janela virada para o mar. Marinheiro do mar. Estar sedente de ternura, sem mesmo poder beijar-te. Chorai, chorai, guitarras da minha terra, o vosso pranto encerra minha vida amargurada. E se é loucura amar-te desta maneira, quer eu queira, quer não queira, não posso amar-te calada. Hei de ser sempre tua, hei de subir e descer os degraus da tua rua. Para o que tenho passado, chorai, chorai, guitarras da minha terra, o vosso pranto

meu coração desfalece e a vida me parece não ter galardão e desejo que por vos saber valida, Senhora de meu segredo. Queira Deus que venha ser. Quer a fortuna seja para mim desventurado o dia em que vos não veja, Senhora de meu cuidado, fazei por vossa ventura que meu viver seja lindo. Dizei-me com brandura, queira Deus que venha ser. Ao acaso pela rua e procuras ver nos outros a alegria que nunca pudeste ver. Para ti que choras e te fechas no teu quarto quando julgas terminado o que ainda nem sequer já começou. Teu irmão. minha vida pouco deu, que deste o nada que foi teu em gestos desmedidos. Tu a quem ninguém estendeu a mão e mendigas o pão dos teus sentidos, homem só meu irmão. Tu que andas em busca da verdade e só encontras falsidade em cada sentimento, inventa, inventa, amigo, uma canção que dure para além deste momento, homem só meu irmão. Tu que nesta vida te perdeste e nunca a mitos te vendeste dura solidão, faz dessa solidão teu chão sagrado, agarra bem teu lema ou teu arado, homem só meu irmão. À beira do Guadiana, sinto orgulho quando vejo a paisagem alentejana. Oh, Elvas, oh, Elvas, Badajoz à vista, sou contrabandista de amor e saudade, transporto no peito a minha cidade. Chamou-me de província. Eu tenho grande vaidade de ver nascido alentejano. Oh, Elvas, oh, Elvas, Badajoz à vista, sou contrabandista de amor e saudade, transporto no peito a minha cidade. À beira do Guadiana, sinto orgulho quando vejo a paisagem alentejana. Oh, Elvas, oh, Elvas, Badajoz à vista, sou contrabandista de amor e saudade, transporto no peito a minha cidade, a minha cidade.